Eu não sabia que a vida não era somente o que eu queria. Crianças tão lindas chorando e homens armados rezando pelos seus irmãos de crenças iguais, magoadas. E mães que embalavam de amor os filhos mortos e flores nos jardins da cidade pisada. E jovens que queriam cantar, a velhice inconsciente que ria. Senhor, perdoai meu desabafar, eu não sabia. Estava onde ela estava, a minha dor não existia. Tudo era belo e me sorria. Deixei de vê-la e tudo vi. Antes de nada saber do que aprendi. Antes de nada saber do que aprendi.